flor, minha alegria, o amor sem fim. Canção de Deus em harmonia e cor, meu som, o meu prazer. Fim da estrada pra estação do amor, pra sempre eu e você. Você chegou enfim, os desencontros do meu coração.